Gigi. Gigi do céu. Tá ligado aquelas meninas, aquelas meninas interesseiras? Eu dou nome pra tudo pra essas meninas que faz um monte de pergunta. É, Kelly. É Kelly rouba. Ela quer roubar tudo que você tem na vida. É umas perguntas de tipo... Quantos seguidores você tem no Insta? Onde você mora? Você tem carro? Qual carro? Qual é seu signo? Ai, quer saber demais. Qual é meu signo? Eu sou, transariano. E fala muito, interesseira. Sou transariano e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Sou transariano e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, só cola em baile de patricinha, mas quer escutar Mandela, né? Ó, aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito, interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, só cola em baile de patricinha, mas quer escutar Mandela, né? Ó, aqui pra ela, ó. Aqui, e fala muito, interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. Fala muito, interesseira. Sou transariana e tô querendo sua traseira. Oi, GG, tu sabe que o nome dela é Kelly? Ela quer lhe roubar. Kelly vê pagando tudo pra ela. Ô, interesseira, vinga. Cega, quer te facho, danada.